Nas últimas horas, a Polícia Militar de Foz do Iguaçu cumpriu mandados de prisão. Às 17 horas e 30 minutos de ontem, policiais militares abordaram um indivíduo de 38 anos na rua Pompeu de Toledo e, durante revista pessoal, nada encontraram de irregular. Porém, ao solicitar a identidade do mesmo para uma checagem junto ao sistema informatizado, descobriu-se que o indivíduo possuía um mandado de prisão em seu desfavor. O mandado é oriundo da Vara de Execuções Penais de Francisco Beltrão. Já por volta de 18 horas, os policiais militares foram solicitados para um deslocamento até a Avenida Irio Manganelli, tendo em vista que no local teria um homem portando uma arma de fogo. A equipe rapidamente chegou ao local e constatou que o homem não estava armado, mas em seu desfavor havia um mandado de prisão expedido pela comarca de Matelândia. O homem, segundo informações, teria cometido um homicídio naquela cidade. Os dois acusados foram apresentados ao delegado de plantão na 6ª SDP para os procedimentos de polícia judiciária. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.